Vetor 108, meia, bom pouso. Obrigado, até a volta. Não, 5219 que chamou aqui, nós estamos sobre pronto para a vitória da conquista. Guardando, eu dei alguma possibilidade de iniciar o pushback, o acionamento e posterior copo no ataque? Uniforme Alfa Índia, vou estar presente, vou ITAP. Acredito que a empresa tenha feito, eu vou com esse questionário, sabe? Oi, ITAP, posição ITAP. Tango Alfa Papá, ITAP. Delta, mantenha 2009 até Simbra. Tete, vai manter até Simbra 200, Vitor Kilo Delta. Bono Menos 2, a sua identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 090. Ajustou o time, estou no 096. Bono Menos 2, na escuta? 2, Simbra. Bono Menos 2, na escuta? Escuta, Simbra Tam. Tete, desce para o 90 na chegada a mais, ajuste no 096. 90, Mário, 06, Bono, 62. Tá, 3190, na escuta? Na escuta, contamos. 3190, desça para o nível 080, chegada a Mário, ajuste no altímetro no 06. 080 com 26, 3190. Tá atingindo 4000, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro no 06, informe do localizador. Teste 2000, vai reportar o localizador, Vitor Kilo Delta. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo. Firme? É o Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, passou 4 mil por rebloqueio na Momo. Ok, Romeu, Romeu Golfo, voe direto Momo, subindo para o nível 220. Direto Momo, subindo para o 220, Romeu, Romeu Golfo. Rapaz, Momo está autorizado para ir direto de cima, amigo? Confirme, Mondulou, Romeu, Romeu Golfo. Afirma, aproximamos de destino. Confirme o apoio ideal. Seria 316. Positivo, após mão, voo destino. Obrigado, então, após mão, direto destino, Romeu, Romeu Golfo. Comando 24, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Vai manter a presente proa, comando 24. Afirmativo. aqui, autorizado nível 360 pelo Zulu 16, o transponder 5513, sai na Dael, Leda e após Brit. Chamará. Paulo, JET6720, livrando a sua escuta, bora. Índia desça para 4.000 pés. Controle Salvador, gol 925, saída Arbor. 925, contato radar, sul para o nível 360, perfil Arbor. 360, Arbor, gol 925. Controle Salvador, de fazer a saída de descida. Desça para 4.000 pés, uniforme Alfa Índia. Bom pouso, Vitor, Kilo Delta. 262, obrigado. Atingir, manter 3.000, fundo do espaço. Condor 24, curva direita para o 060, informe estado localizador. 060 vai informar. TAP 2231, está cruzando 130. Suspeitas de comunicações. Tá dando. Controle Salvador, informe Alfa Índia. Informe Alfa Índia, possui equipamento número 2 de rádio. Salvador, muito boa tarde, trip 54 no 5, de posse da Tango, pronto para cópia, Ilhéus. Descer para 4.000 pés. 7. 7, número 2 vai chamar o uniforme Alfa Índia. O uniforme Alfa Índia está na escuta do gol no 612? Ativo, ativo, senhor, na escuta da Alfa Índia. O controle solicitou a ponte, solicitou que você descida a 4.000 pés o uniforme Alfa Índia. Ah, sim, senhor, grato pela ponte, é 4.000 pés, Alfa Índia. Gol número 2, informe se o uniforme Alfa Índia possui equipamento número 2 para modular para o número 2. O uniforme Alfa Índia está na escuta número 2? Está na escuta, Alfa Índia. Pediu para ter um segundo equipamento para modular o uniforme Alfa Índia. Não, tem sim, já tentou já, mas está bem ruim para a comunicação com o controle. Copiou o controle, eu vou... E nessa frequência, quando pronto, acionado 0251. 16, gol no 62. Gol no 62, desça para o nível 080. 080, gol no 62. O 3190 deve estar passando 060 para o 060. 3190 da presente curva à direita, proa 060, desça para 2.000 pés, informe está no localizador. Direita 060, desça para 2.000, chama estabilizado no localizador, 3190. Gol 1612, retornação para sequenciamento, curva à direita, correção, curva à esquerda, proa 050. Esquerda 050, gol no 62. Desça para 050, nível 050, com o 62 na proa 050. Zero, esquerda para o 050 e descida para 5.000 pés, gol no 602. 231, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1251, Alteão 33, correção. Frequência 1260, Alteão 288, boa viagem. 2, 260, antena 288. Obrigado e uma boa tarde. Já foi LS visual, Condor 0, Condor 24. Condor 24, complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, até volta. Trip 5241, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 133-25, boa viagem. 1251, alterna 133.25, trip 5241. Alfa Índia no escuta do controle Salvador? Agora sim, senhor, está na escuta de Alfa Índia. Vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 040. Autorizada para a conquista direto, nível 80, daquela pista 10, para a curva direita, a bola. Responde 5145, controle de saída 5935, 43 para prospectamento próprio. E controle de ataque, obrigado. Curva esquerda, 040, uniforme Alfa Índia. Oscar, prossiga. Com 1.500 pés, estou time, estou no 0 no meia, vou ir na flor de Paripe após rotatório, formando visual com aeródromo. Agora alto e claro, antes estava recebendo com uma microfonia, cara. 925, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 288, boa viagem. 260, 288, obrigado. Localizador 3190. Completa aproximação, chame torre 108.6, bom pouso. 108.6, bom. Número 2, desça para 2.000 pés, nessa pro autorizado interceptar o localizador, ajusta o altímetro no 0.6. 2.000 pés, nessa pro está autorizado interceptar no 0.6, gol número 2. Canemia 143, desça para 3.000 pés. Detonação para sequenciamento, mantenha presente pro. 3.000, mantenha na pro, Janemia 143. Ok, tá, tchau, torre 18.6. Obrigado. Número 2, na proa 060. Foi instruído 050. Então curva à direita para o 060, informe estável localizador. 060, número 2, para estabilizado. Chanel 143, reduz a velocidade para 180 nós. 180, 143. Correto. 210, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. Alto e claro ainda. 5 por 5. Alto e claro, 755. Zero. Direita 040. Tá até na 040, senhor. Sua curva direita pro 050. Dolo, gol, noite. Vem informação, dano. Autorização, resposta. Toma no ataque, seu 755. Posição de 1 hora, 2.3 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés, aeronave Bravo, November 2 alto. Teste de casa, 1.4.3. Doa 150, informe estado do localizador. Cedão 150 para o localizador, senhor, 6143. Uniforme Alfa Índia, curva direita, proa 080, informe estável localizador. 080, reportará estabilizado localizador, Alfa Índia. Rodatória por quilômetro. Frame 143, reduza para aproximação, informe tráfego à frente, posição de 12 horas, 5.7 milhas, batendo 1609, aeronave Boeing 737, companhia Gol. Ok, reserva para o 60, né? 6143. Está estabilizado, gol 1612, sinal 10. Oferta de aproximação, chame torre 1086, bom pouso. 1086, boa. Chame 143, desça para 2000 pés. Ajuste 10, 17. 2000 com 0 no 7, canal 6143. 6143, passou o localizador, curva esquerda para o 080. Prossiga. 1-2-1-1, copiamos, obrigado, sabe. Rotatório, quilo Romeu. Oi, rotatória, quilo Romeu. Rotatória. Controle, boa tarde. Com 1601, com a Tango na sua escuta. 1601, boa tarde. A sua identificação, autorizado chegada a bom. Se desça para 4 mil pés, estou tímido, estou no 017, vigilante. Bom, 1601, ataque 4 mil, com 1601. Sané 6143, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.6. 186, Sané 6143. Uniforme Alfa Índia, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Assente 2017, reportará estabilizado, uniforme Alfa Índia. Controle TIP 5219. Trip 5219, contato radar, saída Arbo, sub e mantenha nível de voo 180. Saída Arbo, 180, possibilidade de voar direto Arbo, da presente, senhora? Mantenha o perfil de saída, Trip 5219. Romeu Oscar, aguarde transferência. Patango, Kilo Romeu Oscar, chame torre na frequência 118 decimal 6. 186, Romeu Oscar, obrigado. Uniforme Alfa Índia estabilizado no ILS. Uniforme Alfa Índia, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118 decimal 6. É 118.6, ó, Uniforme Alfa Índia. Controle, libera da restrição de nível na 10.5.219. Controle, TRIP 5219. Prossiga, TRIP 5219. Libera 5219 da restrição de altura, senhor. TRIP 5219, autorizado. Comandou, boa noite, o Oxané 61 no... Correção 6201, com a saída prevista para o Galeão. Para cópia, Brasília. Controle, gol no 601. Siga, gol no 601. Nosso número para pouso? Número 1 para pouso, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Pode voador, nada presente? Mantenha o perfil de chegada, gol no 601. 601. Controle, gol no 755. 67, por estacionamento no 03. K3567, chame o solo na frequência 1219. Achando os passados 1935, obrigado. Controle, gol 1755. Controle, Salvador, escuta, gol 1755, acione o código transponder 5113. 5113. Não autorizou. 1755, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantenha nível de voo 360. 360. Trip 5415, está decolou, acionado 0251, boa tarde. Trip 5415, contato radar, saída coral, sub e mantenha nível de voo 1.40. Vindo, mas coral até 1.40, trip 5415.